poeira, sua primeira paixão. Ei, mulher, tu tá marcando bobeira. Eu não conheço gaiola que segure capoeira. Conheço gaiola que segure capoeira. Capoeira, que você vai lhe entender.